Identificando. ZYJ 332, Rádio Jandaia Limitada, 620 kHz. Ondas médias com frequência livre e com penetração em toda a região. Estúdios na Praça do Café. Transmissores e antena no Contorno Sul, porta de entrada do Vale do Ivaí. Rádio Jandaia, a rádio do povo. Diretor Antônio Costenaro Neto. Vem aí mais um programa padrão Rádio Jandaia. A melhor programação do seu rádio. Da Rádio Jandaia, que o amor, a paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa mãezinha Maria esteja com cada um de vocês, ouvintes dessa rádio. Iniciemos esse momento de oração, nos consagrando à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. Estivemos reunidos e sempre continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. De calor, muita gente aproveita para se refrescar nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Mas atenção, respeite a sinalização das áreas de segurança, onde existe o risco de queda e afogamento. Sempre acompanhe as crianças e tome cuidado com as variações no nível do rio. Conheça o regulamento para o uso de bordas de reservatórios no site copel.com. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Identificando. ZYJ 332, Rádio Jandaia Limitada, 620 kHz. Ondas médias com frequência livre e com penetração em toda a região. Estúdios na Praça do Café. Transmissores e antena no Contorno Sul, porta de entrada do Vale do Ivaí. Rádio Jandaia, a rádio do povo. Diretor Antônio Costenaro Neto. Vem aí mais um programa padrão Rádio Jandaia. A melhor programação do seu rádio. Está entrando no ar o programa católico Momento com Meu Deus. 45 minutos de louvor e oração. Ele vai ajudar você.